992691610. Ô, Dê, é a primeira vez que acontece isso comigo. Como é que foi? Você tava com o WhatsApp, aí você encaminhou umas mensagens pro EV e do nada desaparece tudo? Não existe mais aí o WhatsApp? Isso. E surgiu uma mensagem. Seu WhatsApp foi cancelado, alguma coisa assim. Ah, apareceu essa mensagem? É, apareceu essa mensagem. Aí a gente fica simultaneamente com a tela, a mesma tela aberta. Eu aqui ouvindo e lendo e o EV lá dentro pra colocar o áudio que a gente vai selecionando. E aí era o momento de entrar o áudio, já tava tudo selecionado. E aí ele falou... vai lendo aí, porque sumiu tudo aqui. Aí eu olhei a minha tela aqui, tinha apagado tudo. E tava cheio de mensagens. Porque eu achava que a única maneira de ser hackeado era se alguém falasse assim, ó, digita tal código aí pra mim. E você digitava imediatamente ele... ficava com o seu WhatsApp. É. Mas você não digitou, não, você nem responde nada pra ninguém. Isso não aconteceu. Às vezes a gente responde um joinha e tal, mas mensagens que a gente sabe... E que digite números, senha, código? Não, mensagens que a gente sabe que são de ouvintes mesmo. A gente interage aqui às vezes com os nossos ouvintes, mas no momento nem tava interagindo. De vagabundo, eu tava, né, lendo a notícia e de repente apagou tudo, sumiu tudo, então estamos temporariamente com outro número de WhatsApp pra fazer essa interação com os nossos ouvintes, João. Então, mais uma vez, você que vai querer participar do Cala a Boca Magda, você que vai participar, hoje vai ter uma brincadeira no Chega Pra Cá, cada um vai ter que cozinhar um prato, vão trocar os pratos e aí os outros vão ter que adivinhar. Delícia, 992691610 para participar do Eli, para participar da Roberta, para participar de todos os programas, provisoriamente é esse número, certo? Certo. Vamos embora? Bora. Amanhã, nosso último programa, a gente está tentando trazer aqui, nós temos algumas dúvidas, eu, a Ângela, a Dedê, né, de como é que vai funcionar o metrô, que estação que vai estar aberta, a partir de que horas começa a festa na Paulista. Você vai ter com barraca. Você vai ter barraca de comida e de bebida. Comida, como é que funciona. Só que boa parte da administração pública está em recesso. Mas vamos tentar caçar, vamos alguém. Vamos tentar. Né? Vamos tentar trazer alguém para falar. O ônibus já se sabe que é de graça. Sim, ônibus gratuito. Mas onde a pessoa vai poder pegar o ônibus? Será que é naquela rua de baixo ali? Como é que chama a rua de baixo do... É Carvalho, alguma coisa? Luiz de Carvalho, não é isso? Luiz de Carvalho, tem Alameda. Santos. Essa já é indo pro... em direção que é o Paraíso. Em direção ao Paraíso, né? Então, vamos tentar trazer as respostas que ainda não temos, né? Vamos. E pra encerrar aqui, ó, o WhatsApp não para, vou ler a mensagem da Célia. Povo lindo, tô aqui já, no novo WhatsApp. Meu melhor momento de 2023 é ter vocês todos os dias ao meu lado. Olha, beijo, Célia. A Dedê desbancou. A Dedê desbancou aquela menina da Globo que quase foi roubada. A Dedê foi roubada ao vivo. Hackeada ao vivo. Ao vivo. No momento que ela foi hackeada, ela compartilhou com a gente. Beijo, Dedê. Beijo, até amanhã. Gelalá, beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã. Esperamos por vocês amanhã. Último Tamo Juntos de 2023. Que a sua tarde seja maravilhosa, abençoada, de muita saúde. Continua com a gente. Eli e Cíntia estão chegando. E amanhã às 9, você tem trabalho, tem compromisso. Apresentar junto com a gente o Tamo Junto Último do Ano. Fique com Deus. Amamos vocês. Tchau, pessoal! Watching a Mike Tyson fight. I was maxing and relaxing, sipping on tequila when this girl walked up. She said, hi, my name is Sheila. I responded by saying hello. She paid for my drink and then said, let's go. 20 minutes later, things were starting to cook. As we pulled up into a house, I said, I'm with you, toots. The music was soft and there was wine in the glasses. She started winking and making little passes at me. She grabbed me close and that's when she got bold. She started feeling up my back. I said, oh, your hands are cold. We went into her bedroom thinking of one thing. Took the phone off the hook to avoid the annoying ring. I caressed her body and then I kissed her cheek. And that's when I observed those satin bed sheets. I felt that it was time for me to make my move. I thought I better hurry up before I busted the groove. I leaned down to kiss her butt, but out of the blue, a door slammed and a voice said, baby, where are you? My boyfriend busted in. He grinned an evil grin and said, boy, I'ma tear your butt limb from limb. I was scared as hell. Where was I supposed to go? I just yelled, Geronimo, jumped out the window. Just my luck, we were in a snowstorm and all I had was my underwear on to keep me warm and to top the night off. I had to break in my place because my keys were in my pants back on Sheila's bookcase. I was done sneezing and coughing at you. Se ligue nessa rádio, muito mais sucesso. 77.5 Capital FM. Prepare-se para a virada de ano mais épica de todas. Réveillon 2024. Tema: Paris. Você está pronto para uma experiência que te coloca na Cidade da Luz em plena virada do ano? Imagine só você cercado de cores, luzes brilhantes e aquele clima pra lá de romântico. A animação é com a banda Império e nos intervalos, som com nossos DJs. No ingresso já está incluso a mesa e a ceia completa, que começa às 22 e termina à meia-noite. Mas a festa segue até às 4 da manhã. Réveillon 2024, tema Paris, no Clube Piratininga, Alameda Barros, 376, Santa Cecília. Garanta já o seu ingresso no réveillonclubepiratininga.com.br. Contagem regressiva para estourar um espumante e celebrar a chegada do ano. Venha para o melhor Réveillon da sua vida. Réveillon 2024, tema Paris. Atenção, senhores passageiros do voo AM-1040 do Boeing 77.5 FM. Se preparem que todos os domingos às 10 horas embarcamos com destino ao Japão. Conheceremos a cultura, a culinária e muitas curiosidades. Já estou com as suas passagens em mãos. Capital no Japão. Oferecimento Murasan. Própolis de tradição. Te espero para o embarque. 14h, ele apresenta aqui na capital. Que saudade de você! Que saudade de você! Capital ZYK 537 1040 kHz. Sintonize Capital FM 77.5. Acesse nossas redes sociais. Capital com você. Eli Correia. São 12 horas. Nós já conversamos com o nosso querido João Ferreira. Nós conversamos com a Denise Oliveira. Hoje eu queria conversar com uma amiga ainda mais, assim, longa, vamos dizer assim, longeva, que é a Ângela Matos. Ângela Matos, boa tarde. Saudades, boa tarde. Que gostoso falar com você, assim, de novo no estúdio. Então, Ângela, faz muito tempo. Quantos anos que a gente se conhece já? Você tem ideia? Ah, uns 10 anos. Você começou no rádio, foi aqui na capital, não foi ou não? Não, foi na Rádio América, e a gente já soma quase 20 anos. É mesmo? Foi lá na finida, saudosa Rádio América, ali na Vila Mariana. Não, mas não acabou ainda, acabou a América? Acabou, é que aí mudou o nome, virou outro nome. É, parece nome. Que vendeu pra Canção Nova, pra, né? Canção Nova, ah, exatamente. Mas como é que você foi, como é que você começou no rádio, Ângela? Muito por acaso, eu tinha acabado de me formar, e aí você sai, pelo menos naquela época, você saía pensando, ah, tô com diploma, agora eu virei a Glória Maria, né, pô, o sucesso já vai estar aqui colado. Mas aí, na prática, você vê a dificuldade. Eu queria, na verdade, trabalhar em jornal, porque eu sempre fui muito tímida, não gostava de conversar, de falar em público, mas escrevendo eu ia bem. Então, minha vontade era trabalhar em jornal, jornal de bairro e tudo mais. Só que nem isso eu tava conseguindo. Aí eu fiquei um ano, ele, rodando pela... Aí assim, eu pensei, putz, tô formada, foi uma luta, eu preciso trabalhar. E aí eu pensei, não vou ficar focada só em jornal, eu vou agora para as outras áreas, que aí seria o rádio. Eu fiquei um ano rodando em várias rádios de São Paulo, inclusive fui na Rádio Capital quando eu era na 9 de julho. 9 de julho, famosa. E fui. Quando um belo dia, um porteiro, por isso que eu respeito, acho que a gente tem que respeitar todo mundo, aquela coisa, minha mãe me educou pra cumprimentar do porteiro ao presidente. Opa. E aí eu fui na Rádio América, fui recebido por um porteiro de nome Cristiano. Não esquece o nome. Nunca, ele recebeu o meu currículo, ele pegou o meu currículo e falou assim, olha, na madrugada tem uma pessoa assim assada, eu vou entregar pra ele e você... em tal horário, liga, você liga pra essa pessoa. Aí quem era? Era o Cacá Siqueira, que fazia a madrugada lá, nossa, na Rádio América. E o telefone era o telefone do Adriano Barbieiro. Puxa, Adriano Barbieiro. Liga, porque eles estão fazendo a produção do Cacá. É. E aí eu nem tinha telefone em casa, nada. Eu lembro que eu saí, assim, tipo, umas 3 horas com a minha mãe. A gente foi lá pro Orelhão, eu liguei, aí eles me atenderam e no outro dia já estava lá. E, assim... Chegou a fazer um teste ou não? Já entrou? Nada, fui na raça. Na verdade, o porteiro, ele sabia o que estava fazendo. Ele falou, vou apresentar, e com quase certeza. E aí foi na raça mesmo, porque eu achei que eu estava indo lá para conhecer, para conversar com o Cacá. E aí o Cacá já me chamava no ar para ler uma nota. E foi aquela tragédia. Nossa. Mas eu tive muita sorte de conhecer pessoas boas. Bom, mas aí, peraí. E depois, aí eu comecei ali. Aí do Cacá, você fez fazer um programa ou fazer a programação toda da América? Eu fazia a produção, eu comecei como repórter do Cacá. Você foi contratada por ele? Por ele. E não pela rádio? Não pela rádio, fazendo ali os factuais. E aí, eu sempre tive esse jeitinho de conversar com todo mundo. Logo, eu já fiz amizade com todo mundo da rádio. Então, precisa atender o telefone do Lozan. Bota a Ângela. Roberto Lozan, você lembrou do Lozan. Exato. Precisa fazer o jornal do Covas, do nosso querido Covas. Do Covas, pô. Aí foi ali que eu conheci o Rogério Gama. Então eu fui rodando. Rogério Gama, você conheceu ali também? Ali na Rádio América. E aí quando é que terminou o seu período na Rádio América? Menino, eu fiquei uns 4 anos. Aí acaba a programação. Mas o Cacá ficou todo esse tempo não, lá? Não. Acabou a programação da Rádio América e eles focaram só na programação religiosa. Sim. E aí eu virei produtora executiva da programação religiosa. Da Rádio América. Da própria Rádio América. E como é que você, então, saiu da América pra ir em outra rádio? Aí, nesse período de América, eu conheci muita gente. Cacá, né, Rogério Andrade, tudo mais. E quando acaba o ciclo da Rádio América, aí eu conheci outro maravilhoso chamado Dedé, que trabalhou anos Dedé. Com o nosso Paulinho Boa Pessoa. Nossa, querido Dedé. E aí um belo... E tudo assim por acaso. Ângela, tá precisando de uma produção na madrugada. Eu nunca tive medo assim de horário. Na madrugada, na Record, você topa? Com o Paulinho Boa Pessoa? Não, com o Fatioli. Fatioli. Aí, poxa, eu fui rodando. Você rodou aí bastante. Aí você fez com o Fatioli? Fiz a produção lá na Rádio Record. Isso por indicação do Dedé? Por indicação do Dedé e do Rogério Andrade, que Rogério eu conheci Andrade. Na Rádio América. Olha só. Ah, bom, aí você fez o Fatioli e depois o passo aí seguinte. Aí na Record eu já fiquei mais tempo, fiquei uns 8 anos. Uns 8 anos. Comecei como produção do Fatioli, aí eu já fiquei no jornalismo, porque eu não fazia essa coisa do entretenimento, nem tinha muito, né? Sim, sim. Você queria fazer uma coisa mais séria, digamos assim, um trânsito. Jornalística, tal, aquela coisa. É, né? Imagina, você se formar, se matar pra fazer fofoca, ninguém valorizava. Uhum. Aí um belo dia... Paulo Eugênio, aí eu já comecei a fazer o Paulo Barbosa. Paulo Barbosa. Teve umas mudanças lá na Record, olha, tá vindo um comunicador assim, assado. Paulo Barbosa. Que é o Paulo Barbosa, como você faz o horário da manhã, você vai servir o programa do Paulo. Falei, beleza. Aí eu tinha que ir pra rua. Aí o Paulo inventou um quadro, olha, você vai pra rua pra fazer, ajudar a dona de casa com preço, com dicas, e isso vai ser na feira. Ah, que legal. E ali foi quando eu explodi mesmo, porque eu ia pra feira, fazia ali, né, o preço do chuchu, o preço da fruta e tal. Só que eu, com esse meu jeitinho, eu acabava chegando mais cedo na feira e fazia amizade com os feirantes. Ah. Então eu acabava descobrindo histórias legais e aí eu, tipo, dava o preço da banana, mas eu falava a história do vendedor, do feirante. Do bananeiro. Exatamente. Bom, isso foi no Paulo Barbosa. Paulo Barbosa. Você ficou até quando? Ah, eu fiquei uns 5 anos cinco com o Paulo. Anos. Aí a gente teve uma química maravilhosa. E aí o Paulo falava de uma novela, da feira eu dava meu pitaco. Aí ele, você assiste novela mesmo? Não sei o quê. Eu falei, assiste, eu gosto. Então eu quero que você comece a falar de novela. Aí então eu tava rodando na feira, falava das frutas, do peixe e tal, dava meus pitacos. Sobre os famosos, foi aí que começou. Bom, aí você sai do Paulo Barbosa. E aí, a partir do qual o próximo passo? E aí, o próximo passo, eu fiquei uns 7 anos na Record, aí a Record acabou também aquela programação, né, mais popular. E aí, eu fiquei poucos meses fora do rádio, e foi quando, foi em outubro de 2011... ou menos. O Paulo estreou aqui na capital em outubro, Paulo Barbosa. Ainda lá na 9 de julho. Não, aqui. Já era aqui, já. Aqui no Paraíso. Ah. O Paulo estreou em outubro, que eu lembro que era na semana de Nossa Senhora, no mês de Nossa Senhora. E aí ele falou, Ângela, eu tô indo pra Record, pra capital, você quer... E vem comigo. Ele nem perguntou se você quer. Vem comigo. E aí eu vim pra cá. Puxa, e tá até hoje? E tô até hoje. Dessa vinda com o Paulo Barbosa, pra cá, você não deixou mais a Rádio Capital? Não deixei a Rádio Capital. E hoje você está aqui de manhã, né? Não de madrugada, mas de manhã. O Desperta com Laércio, que é maravilhoso esse programa, que já traz aqui, né? Notícias, o entretenimento. Você faz desde o começo? Começa o quê? Começa às 6 horas. 6 horas. É, o Laércio Everaldo, aí eu chego às 7 horas. Às 7 horas. Já trazendo os bastidores até de televisão. Às 9. Aí vou até às 8, né? Às 8. Que aí vem o Padre Marcelo Rossi. Ah, o Padre Marcelo começa às 8. Às 8 horas, ah, né? Entre lá em na rede. Era às 9. É, lá na América entre às 9. Em rede. E aí às 9 horas eu volto pro Tamo Junto com. Agora, o você, João. Qual o balanço que você faz dessa sua história no rádio? Ah, e essa. Eu faço assim, olha, foi tudo com muita luta mesmo. Eu sempre fui uma pessoa assim que. De não desanimar, era meu sonho de vida, era trabalhar com comunicação. Desde criança eu já gostava disso, né? É, e assim, é estudar e correr e atrás, televisão na nunca frente. Pintou? Você nunca quis lutar? Como você lutou pelo rádio, você não lutou pela televisão? Não, quando eu trabalhei na Record e era tudo ali muito pertinho, eu observava coisas que eu acho que não faz muito parte da minha natureza. É, a televisão, eu acho que é uma disputa de ego muito grande. Eles te engolem ali, eles não querem saber de nada. Se você não tem uma estrutura mesmo, uma carcaça, você é engolido. Eu acho que a disputa é muito grande. É, não são todas as pessoas, não dá. Sim. Pra generalizar. O rádio, eu acho que é essa coisa mais gostosa. Mais família. É mais família, exatamente. É uma família louca, a gente é. Mas a gente tá ali junto. É, eu acho que é diferente. Mas agora, olha como o mundo dá voltas. É, a partir de 2024... né, ano que vem, eu estarei toda a última sexta-feira do mês na Rede Brasil, no programa da Nani Venâncio, Tarde Top, fazendo o que a gente faz aqui, é, falar da vida dos famosos. Agora, rede social, como é que tá? A rede social bombando, né, Eli? Assim, eu... Você tem o seu canal? Eu tenho um perfil no Instagram. Tenho dois, na verdade, que é o Ângela Matos Oficial, que eu trago coisas da minha vida. Eu sempre gostei, né, de mostrar, de falar. E tenho o das celebridades, que é o Segredo do Tapete Vermelho. Segredos do Tapete Vermelho. Aí tem muitos bastidores desse universo aí das celebridades. E as pessoas também podem te acompanhar nas redes sociais. Podem sim, Eli. Bom, e daqui pra 2024, o que você espera? Ah, então, tem essa novidade. Você já contou de 2004, 20 anos, né, mais ou menos? De história. E daqui pra frente? Daqui pra frente, no setor profissional, é, aqui na rádio, né, muitas novidades. É, eu tô com um projeto aí de abrir um canal no YouTube, que pra mim vai ser um desafio e uma novidade. E eu acho que a gente tem que fazer parte desse movimento. Por mais que às tem vezes... Tem que se atualizar, é, né? A gente fica resistente, mas tem que... É importante essa atualização. Qual o recado que você deixa pras pessoas que... estão naquela primeira fase da sua vida e hoje vem você no rádio aí, tal, brilhando. Qual é o segredo, qual é a mensagem que você deixa? A mensagem é assim, a vida não é fácil, a gente tem muitos altos e baixos, então é você saber olhar o problema. Eu tive muitas negativas, muitos nãos, andei pra caramba por São Paulo atrás de uma vaga mesmo, é não desistir. Tem dia que você chega, nossa, é melhor eu ir por outro caminho. Mas se você tem uma vontade e um sonho, persista, né? Acredite aí no seu Deus, aí independe da sua religião, mas tenha fé, acredite em você, não dê ouvidos ao que os outros vão falar, porque gente pra te botar pra baixo, nossa, tá assim, ó, tá assim. Mas se você tem um sonho, persista, insista. E se não abrir a porta pra você, mete o pé, porque você merece estar no melhor lugar do mundo. Tá aí, Ângela Matos. Ou então, a Lala, como diz o João Ferreira, né? É, a Lala. Ou agora, como chama? A Madinha também, agora com o sextão da Lala, que é o sextão da Ângela Matos. Eu fico muito feliz. Ângela, muito obrigado por obrigada, você ter falado um pouquinho da sua vida. E nesses 20 anos aí, vez ou outra, nós estivemos trabalhando juntos. Sim. E agora nós novamente estamos juntos. Sim. E tomara que a gente continue, né? Se Deus mas quiser. Mas a vida é assim, às vezes uma hora estamos juntos, sim, às vezes estamos e a gente sempre garoto, se encontrando. Mas a amizade permanece independente dos locais onde a gente trabalha, isso, não é mesmo? Obrigada, viu? São 12 obrigada. Horas e 13, nós conversamos com Ângela Matos, 12:13. Ele Correia. A sua sintonia 77.5. Eu tô ligado. Que saudade de você. Saudade de você. Bem, gente, 12 horas e 13. É bom a gente ouvir. Ó, nós conversamos com o nosso querido João Ferreira, depois a Denise, e hoje nós completamos aí o Tamo Junto, né? Com ela, a Ângela Matos, que vez ou outra trabalhamos juntos, né? E agora ela tá aí no seu Tamo Junto e com vários projetos para 2024. Bem, 2024, gente, promete ser um ano bem. Começa pela própria política, né? A eleição de vereadores e de prefeito. E ainda ontem nós conversamos com o astrólogo, né? O tarólogo e tudo mais, Marcos Riton, que segundo as previsões dele, está muito bem colocado o prefeito Ricardo Nunes. Não quer dizer que o Boulos esteja fora da disputa, não, mas segundo ele e as pedras do tarô lá, ele disse que o Ricardo Nunes tem todas as chances de se reeleger. Então tá aí, a verdade é que as pedras estão sendo lançadas, né? As cartas estão sendo lançadas à mesa. E 2024 será um ano bem mesmo disputado, é ou não é? De um lado nós teremos aí o Bolsonaro, né? Provavelmente, ainda um pouco cedo, ainda não bateu o martelo, mas provavelmente ele apoia o Ricardo Nunes. Do outro lado tem o Lula, presidente do Brasil, que aliás foi muito bem em São Paulo. O Lula foi muito bem em São Paulo na disputa com o Bolsonaro, né? É bom que a gente não se esqueça disso. Em São Paulo, o Lula foi muito bem. E o Lula apoia incondicionalmente o Boulos. Então nós temos aí, será que é aquela mesma disputa? Bolsonaristas com lulistas? Sabemos lá, né? Então 2024, gente, é um ano que promete muito. Que nem inclusive o carnaval. Imaginem vocês, ontem eu estive na fábrica do samba, que é ali na Marginal. E tem todas as escolas, são galpões de todas as escolas. E todos eles fechados, para uma escola não saber o que a outra faz. Mas nós fomos visitar a Águia de Ouro. Quero mandar um abraço bem carinhoso ao Renato, à Jaqueline, ao carnavalesco Milton. Vitor Santos, viu, Vitor? Um grande abraço para você. Para o presidente Sidney. E todos, obviamente. Eu fiquei impressionado, gente. Nós. Que não temos essa integração ao carnaval, a gente mais assiste pela televisão, você não sabe o trabalho de verdadeiros artistas para compor, sabe, aqueles carros alegóricos, as fantasias. Ninguém, sinceramente, somente quem está ali dentro, somente quem convive ali para saber realmente o que é dedicação, talento, esforço, uma luta descomunal. O carro no qual eu vou desfilar já está quase pronto. Já está quase pronto, viu, Candinho? Já está quase. Olha, rapaz, é um carro alegórico fantástico, claro, todos eles em homenagem ao rádio. Então vem desde a primeira transmissão do rádio, em 1922, passa pelas novelas, pelos noticiários, passa pela prestação de serviço, inclusive o Clube da Amizade, passa pelo esportivo, já falei, né? O setor de noticiários, esportivo. Então, todas novelas, então toda a sequência que o rádio tem até os dias de hoje e a relevância que ele ainda tem. O rádio é o pai da comunicação. Tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube, tem aplicativo, tem tudo. Mas o rádio é o grande pai de tudo isso aí. E o rádio se integra a tudo isso. O rádio nunca fica alheio, o rádio nunca fica de fora, muito ao contrário, se vem uma nova tecnologia, o rádio abraça. Hoje o rádio virou praticamente também televisão. E sem falar que você pega o rádio no YouTube, no Facebook, no Instagram, no aplicativo. Então o rádio, ele é um eterno readequador de situações. O que vem de mais moderno, o rádio abraça essa tecnologia e avança mais um pouco. Então o rádio é eterno. O rádio é o pai da comunicação. É, sem dúvida alguma, o maior veículo de comunicação de todos os tempos. Então, quando eu vejo a Águia de Ouro homenageando os 100 anos do rádio, eu digo aqui, por ser de rádio, mas mais do que trabalhar no rádio, ser um ouvinte, um admirador do rádio, que foi a mais linda e bela escolha que uma escola de samba fez, homenagear o rádio, não pelo Eli Correa, não por A ou por B, mas por toda essa multidão, por todo esse povo que nunca ficou sem rádio, que ama o rádio. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outro, um gosta de um locutor aqui, outro gosta de um locutor ali, não importa, mas ele ouve rádio. Então, gente, e ontem, nessa minha visita à Águia de Ouro, eu fiquei impressionado com o trabalho, eu fiz questão de cumprimentar a todos, sabe, aquele trabalho, sabe, de se fazer uma fantasia, os detalhes, vocês não fazem ideia, olha, cada pena de ganso, de um vestuário ali, custa R$35, tem 2.000 penas para fazer um grande vestido do destaque da escola, que é aquela que vai abrir assim, né? Vai abrir. Tem, claro, o casal, né? Que é o mestre. É o mestre sala e tal, e a porta-bandeira, mas depois vem apresentar. Então, tem mais de 2.000 penas de ganso, cada uma R$35. E ali, colocado uma a uma. Quer dizer, você vê outras fantasias. Nós vamos estar bem alto. Até o presidente perguntou se eu tenho problema de altura. Não, não tenho. Desde que esteja lá seguro, né? Tem duas hastes para você segurar. Então, não tem problema. Vai estar no alto. E atrás da gente vem a águia. Aquela águia fantástica, maravilhosa. Gente, é uma coisa que ninguém tem ideia do que é fazer uma escola de samba, fazer uma fantasia para uma escola de samba. Tem até um momento, porque o rádio também não se pode deixar, que nem agora nós temos um momento de oração. O rádio também marcou muito a hora da Ave Maria, às 6 horas, a hora do Ângelus. Então, não poderia também deixar de tocar nesse assunto, do lado da religião no rádio. Então, vai haver um carro, aonde às 6 horas, vai ter um relógio, que às 6 horas abre-se a porta e sai a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A hora de Maria, horário de Maria, às 6 horas. Então, o relógio está lá. Quando marca às 6 horas, abre-se a porta e a imagem, como que levitando, sai de Nossa Senhora. É um espetáculo, gente. Sem falar de tudo que também está envolvendo esse. Olha, eu quero parabenizar a Águia de Ouro. Não só por eu estar lá e ser um destaque da escola, do rádio, mas principalmente pela homenagem ao rádio em si. Parabéns, Águia de Ouro. Parabéns, presidente Sidney. E que trabalho monumental. É trabalho, viu, gente, para ser campeã, viu? Para ser campeã, vocês podem escrever o que eu estou dizendo. Olha, é um trabalho, é um samba que já está, quem conhece já está cantando, cantarolando, está caindo realmente no gosto do povo. É um trabalho para ser campeã realmente a escola de samba Águia de Ouro. Pode não ser, isso é claro que pode acontecer, algum imprevisto, mas ela entra no AMB para ser campeã e em homenagem ao rádio. O rádio, o eterno campeão da comunicação. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, coloque em vossa sagrada proteção pela alma de Daniela Pérez, que hoje faz 31 anos da sua morte, assassinada por Guilherme de Pádua no dia 28 de dezembro de 1992. Grande abraço a Lúcia Paiva de Arthur Alvim, que agradece a Santo Onofre. Depois de muitas orações, conseguiu se livrar da bebida e das drogas. Ele foi um caminho árduo, difícil, mas graças a Deus e às orações a Santo Onofre, estou curada desses vícios. Lúcia Paiva, você não imagina que conquista é essa? Que conquista é essa? Lúcia Paiva de Arthur Alvim, eu até quero convidar os amigos, as amigas, quero convidar os familiares da Lúcia. Por favor, a prestigiem. a abracem, a homenageiem, porque ela é merecedora de todas as laureas. Porque vencer o vício da bebida, vencer o vício das drogas, não é fácil. Até porque o mundo, ele convida você a toda hora para isso, né? Hoje, por incrível que pareça, vocês vão até ficar falando, mas é possível. Hoje, na juventude aí, na moçada, o diferente não é quem fuma maconha, é quem não fuma. Quando você não fuma, o quê? Que é isso? Você, o cara é diferente. Tanto que às vezes ele é até afastado da roda, porque, pô, ele não tá participando do esquema. Hoje, infelizmente, tá assim, gente. Então, vamos realmente saudar a Lúcia Paiva e pedir a Deus que a mantenha forte diante dessa tentação que são as drogas. Margarida de Oliveira de Grajaú, para mamãe Antônia, que está se recuperando de uma cirurgia no ovário, oremos. E mais uma vez, pela alma de Daniela Pérez. Tem até uma música, né, que depois a gente vai tocar, que marcou muito, não é? A personagem da Daniela Pérez na novela. E todas as vezes que se toca essa música, na época, né, se lembrava da Daniela Pérez. Mas pode ser daqui a pouquinho? Pode? Então, eu vou primeiro fazer a oração de Nossa Senhora, para que todos nós juntos, Nossa Senhora e o rádio, né? O rádio, ele tem as suas orações. Antigamente, falava-se assim, são 18 horas, hora da Ave Maria, né? Então se orava para Nossa Senhora. Hoje, ainda pode ser que tenha numa rádio ou outra, mas hoje já não tem mais tanto quanto antes, né? A verdade é essa. Mas nós não podemos esquecer que isso faz parte da história do rádio. Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos achamos. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem a vós recorrido, invocado vosso Santíssimo Nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. E animados com esta confiança, a vós recorremos, tomando-a para sempre por nossa mãe, nossa protetora, nossa consolação e guia, nossa esperança e luz na hora da morte. Livra-nos de todos os perigos, da alma e do corpo, dirige-nos em todos os assuntos, espirituais e temporais, nos proteja, nos guie até vosso Santíssimo Filho, Jesus. Livra-nos da tentação do demônio, ó Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A bênção da água, neste dia 28, estamos a 3 dias, apenas 3 dias de um ano novo que promete muito. Bênção da água, Deus eterno e todo-poderoso, que tendo escolhido a água, fonte de vida e pureza, para nos dar a graça batismal, fizestes também aparecer no rio Paraíba a imagem da Virgem Imaculada. Abençoai esta água e fazei que ela nos recorde nosso batismo, para que, purificados de nossas faltas, vivamos como cristãos, membros da vossa igreja, e cheguemos um dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Às 6h26, quero até mandar um abraço aqui a ele, né, Candinho? Querido e grande Milton Neves. Ele deixou o rádio, né? Mas isso é oficial? É oficial, saiu da Bandeirantes. Ele tinha deixado a Bandeirantes Televisão, continuava no rádio. E agora deixou a rádio e mandou uma carta dizendo, isentando a Bandeirantes de qualquer de qualquer responsabilidade por ele deixar, ou financeira, que a Bandeirantes porventura devesse para ele. Ele isentou a Bandeirantes de tudo e agradeceu. Isso que é bacana, né? Uma saudação especial a este grande monstro sagrado do rádio e também da televisão, Milton Neves. Eli Correia. Lembram dessa música? Era o hino de Daniela Pérez. Novela de corpo e alma. Trouxe uma lembrança, você tá aqui na rádio, né? Mas é, eu até pensei que já tivesse ido mais. Você lembra daquele, de quando aconteceu essa tragédia, né? Sim, eu era uma estudante, Eli, eu tava ouvindo agora, né, na produção, você tocando a música. Eu falei, caramba, eu nem sonhava em trabalhar em rádio, mas já gostava de ouvir e te ouvia, né? Minha mãe já te ouvia. E eu lembro que você lançou uma campanha de arrecadar assinaturas para que fosse levado para Brasília, para que criasse a lei. E vou mais, eu fui a Brasília. Para que criar. E aí você falava no rádio, a gente precisa de muitas assinaturas e tantas assinaturas. Aí eu lembro, nem sei se existe um milhão. Era um milhão. Eu não lembro, eu nem sei se ainda existe. Antigamente tinha umas folhas, pessoal, chamado papel almaço. Papel almaço. Eu lembro que eu fui na papelaria, comprei um bloquinho de papel almaço e eu comecei na feira da minha rua, aqui na Essa de Queiroz, já na região do Paraíso, e fui em vários mercados, os vizinhos, na rua, pra eu pegar minhas assinaturas e levar pra você lá na 9 de julho. E nós fomos pra Brasília, eu, a Glória Pérez, o marido da Raul Gazola. Raul Gazola, e tinham os mais artistas. Vitor Fasano, nós todos fomos em Brasília e entregamos para o presidente. Olha, até me arrepiou agora, você lembrou bem. Porque foi uma coisa tão chocante. Nossa, a gente tava falando lá em cima, acho que pra mim, né? Foi o primeiro crime, assim, hediondo, tal, marcante. E aí quando você com fez pessoa esse... famosa no auge. Exatamente, você fez aquele apelo. Nossa, minha mãe, onde é que você vai? Não sei o quê. Eu falei, eu tenho que pegar as assinaturas. Você sabe que não, levar pro não faz muito tempo eu vi a foto. É, nossa, na mesa assim, tá? Daquela mesa presidencial e eu entregando, eu e a Glória Pérez entregando aquele 1 milhão de assinaturas. Pra que puxa, né, tivesse a lei. Você lembrou bem, dos Angela. Crimes hediondos. É verdade, é verdade. Puxa, olha, eu estive em Brasília, gente. Licença, obrigada, Elisa. Não, mas foi legal você ter lembrado, porque eu realmente envolvido aqui, eu não tinha passado, sabe? Mas olha, foi muito interessante realmente. Nós conseguimos 1 milhão de assinaturas e junto com a Glória Pérez, Vitor Fasano, o marido da que ela falou aí, o marido. Bom, ele, o marido, tal. E aí nós fomos lá em Brasília, fomos em avião, claro, lógico, né? Descemos do aeroporto, lá o pessoal esperando a gente, demos entrada no palácio, lá, Alvorada, com as assinaturas e entregamos. E aí começou todo um processo para ter a lei, né? Que pune os crimes contra a mulher. Aí mais tarde viria ainda a Maria da Penha, tal. Mas olha, gente, foi realmente algo que... eu, por um instante, havia me esquecido. E a Ângela Matos lembrou mesmo. E ela, uma estudante, também ajudou a colher assinaturas. Olha que bacana. Quer dizer, eu, na verdade, naquele momento, eu movimentei toda a sociedade. Eu movimentei toda São Paulo e conseguimos o número de assinaturas necessário para levar e apresentar um projeto de lei contra os crimes contra a mulher. Puxa, é verdade, cara. Se eu não tivesse lembrado disso, eu ia achar essa foto, viu? Eu tenho essa foto aí, lá em Brasília, nós todos ali em volta do presidente, o presidente recebendo 1 milhão de assinaturas que tínhamos conseguido aqui em São Paulo para dar entrada ao projeto de lei, que foi talvez o primeiro projeto de lei popular vindo das mãos do povo contra o crime à mulher. Contra qualquer crime contra a mulher. Puxa, é verdade. 12:34. Às 12:34, gente, meio-dia 34, hoje dia 28 de dezembro, olha, dia do salva-vidas, dia dos santos inocentes. Nesse dia, a igreja recorda os meninos inocentes de Belém e arredores, de idade inferior a 2 anos, os quais, conforme o relato do evangelho, foram arrancados de suas mãos, de suas mães, melhor dizendo, e assassinados cruelmente por ordem de Herodes, porque disseram que o menino Deus, o rei dos reis, estava entre os bebês. Ah, é? Então disse Herodes, ah, é? Ah, então está entre... e ninguém me entrega, ninguém me diz quem é. Ah, então tá aí. Todo que tiver, toda criança menos de 2 anos, pronto, foi passado na espada. Supostamente, porque entre essas crianças estaria o rei dos reis, Jesus. Só que nessas alturas, já tinha José e Maria já tinham fugido para o Egito. Aí depois, quando lá souberam que Herodes tinha morrido, que eles voltaram. Bom, são 12:35, gente. Então hoje é dia dos santos inocentes e também dia do salva-vida. 12:35. E ontem eu estava assistindo uma matéria, acho que foi na Bandeirantes, e o Neymar, gente, ele tá lá de muleta tudo, mas está numa festa só no navio, viu? Acho que futebol acabou para o Neymar, né? Não acabou, não? Agora, e o El Hilal lá? E aí, contratou uma grana, uma fortuna? Mas futebol, que é mesmo do Neymar, acho que acabou, viu, gente? Bruno Alexander, mais conhecido por Buzeira, ele surpreendeu Neymar durante o Cruzeiro Neymar. Em um vídeo publicado nas redes sociais, um influencer deu um colar de ouro de 2 milhões para o jogador, um presentinho para ele. O rapaz, entretanto, foi citado em operação da Polícia Federal sobre investigação de supostos jogos de loteria que fazia nas redes sociais, que contava com rifas e sorteios ilegais de artigos de luxo. Bom, isso aí é uma outra história. Agora, que ele deu esse presente pro Neymar, ele deu, de 2 milhões de reais. Agora, esses influencers, esses funkeiros, como ganham dinheiro, não? Mas muito dinheiro. Um dia, eles estão, às vezes, num lugarzinho muito simples, num barraco, vamos até, e de repente, se o cara acerta, dali algum tempo, meses, o cara já vira milionário, né? Nossa, são 12 horas e 37, é o caso desse influencer. Imagina você chegar num lugar, comprar um presente de 2 milhões para dar de presente pro Neymar. É uma... É você tá com dinheiro sobrando, não é? Fala a verdade. Meio-dia 37. Eli Correia. Uma rádio com seu jeito. Capital FM. Nas ruas da capital. Oferecimento: conheça a Airfryer, a chefe da Polishop, a primeira com inteligência artificial. Receitas personalizadas para o seu dia a dia. Acesse polishop.com e saiba mais. Oi Cíntia, oi Eli, amigo, amiga ligada na capital. Boa tarde, excelente quinta-feira, sol brilhando, sol quente, beba bastante água. Trânsito de maneira geral com pouco movimento agora nas principais vias e corredores, com exceção da marginal do Tietê, principalmente a pista expressa na direção da Dutra e Ayrton. Reflexo de bloqueio parcial para obras na altura da Ponte das Bandeiras. Fuja da expressa que já para desde a passagem pela Ponte da Freguesia do Ó, vá pela pista local ou pelo corredor paralelo Hermano Marquete, Marquês de São Vicente, Norma Pirutini Janotti e Sérgio Tomás. Depois da Ponte das Bandeiras, a Tietê praticamente livre até a Dutra e Ayrton. Tietê muito boa em todas as pistas para quem pega aí, chegando pela Ayrton e Dutra até o sistema Anhanguera Bandeirantes e Castelo Branco. Pronta para as festas? Rotating Polishop seca, alisa e modela seus cabelos com resultado de salão em casa. Conheça em polishop.com. Capital conectada com o mundo, ligada em você. A qualquer hora. Qualquer hora. Capital FM 77.5. São Paulo Sempre Alerta apresenta Alerta Vermelho. Em caso de tempestade com raios e vendavais, busque abrigo em edificações. Ao sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente e procure um lugar seguro. Nunca enfrente a força das águas. Não atravesse enxurradas ou áreas alagadas. Durante vendavais, não pare embaixo de árvores. São Paulo Sempre Alerta. É São Paulo Alerta Sempre. Governo do Estado. São Paulo são todos. Toda semana na Rádio Capital, você acompanha entrevistas com os maiores especialistas em cirurgia de catarata. Um conteúdo exclusivo e de qualidade feito para você. Minha Visão Brasil. Você sabia que a catarata atinge 25% das pessoas com mais de 50 anos no Brasil? A cirurgia é o procedimento mais correto indicado nos casos de catarata. E o Minha Visão Brasil é uma clínica especializada nesse tipo de cirurgia, podendo oferecer condições especiais de pagamento com toda a segurança e a tecnologia do seu centro cirúrgico, aqui mesmo em São Paulo. Ligue agora para o telefone 11-3588-4774 e agende já a sua consulta. Boas festas! Deseja você, ouvinte, feliz ano novo! Há um ano, São Paulo são mais que números, são pessoas. É a Dona Terezinha e mais 18 mil famílias com casas recebidas. É a Bia ganhando tempo com os mais de 23 quilômetros de linha de metrô. E é você mais seguro com a polícia melhor equipada com 640 milhões de investimento. E esse é só o começo. 2024 vai ser ainda melhor. Porque São Paulo é você, São Paulo sou eu, São Paulo são todos. 77.5 FM Capital. Siga a Capital no Instagram. Capital com você. Eli Correa. São 12 horas e 41. Meu amigo Irineu, grande Irineu do Mercadão. Irineu, você acompanhou o programa? Você acompanha o programa mesmo com toda a loucura que é o Mercadão, mas você está sempre lá com o seu foninho de ouvido acompanhando o programa. Você lembra da notícia que nós demos de que a mulher, ao descobrir a traição, ela cortou o pênis do marido, jogou na privada e deu descarga. Você soube dessa notícia, não soube, Irineu? Soube sim, Eli. Você ficou também chocado ou não? Ah, eu fiquei chocado, Eli, porque, poxa, pensa bem, você já pensou? Se a gente faz alguma coisa errada... Então, mas você acha que ela agiu errado, cortar o pênis do marido e jogar na privada? Ah, Eli, eu acho que sim, né? Não chegava, não precisava chegar a esse ponto, não é, Eli? É, então, porque é o seguinte, o marido perdoou, viu? Você perdoaria ela ou não? Eu acho que não, hein? Mas ele perdoou. Ficar sem? O marido perdoou. Vítima diz que da parte dele, a mulher tá perdoada pelo crime. Ela é uma pessoa que vai marcar negativamente a minha vida para sempre. Mas eu estou falando a todo momento. Eu tenho fé, primeiramente, em Deus, e nada acontece na vida se não for com a permissão de Deus. Infelizmente aconteceu isso. Ela fez essa tragédia. Está pagando por isso, está presa. A questão, se eu perdoo ela ou não, a verdade é que quem tem que perdoar é Deus. Mas da minha parte, ela está perdoada, Irineu. Já pensou ele? É, você pelo jeito não perdoaria. Ah, é difícil, né, ele? Olha, poxa, podia ser uma outra coisa, mas cada vez que você olhar assim, você vai lembrar, né? Não, e fora que vai ter que usar uma espécie de uma prótese pra fazer ou então vai ter que usar a sonda, né? O tempo todo, né? Exatamente. Como é que o rim vai funcionar? Como é que a urina vai sair? Ou vai ser por sonda, ou vai ter que usar uma prótese peniana, né? Bom, e diz a vítima o seguinte, que foi tudo muito rápido. Ele relatou que estava sendo acariciado pela mulher. Olha aí, ele relatou que ela... Como é que é? O homem relatou que estava sendo acariciado pela mulher, que fingiu que teria uma relação sexual com ele. Quer dizer, estava tudo preparado já para fazer o amor. E ele estava sendo acariciado por ela, com aquele carinho, né? Sabe, nas partes mais íntimas e tal. Quando a suspeita teria apertado o órgão genital dele no escuro. Ai! E aí, nessa hora, ela passou a navalha. Aí eu empurrei ela. Coloquei a mão no meu órgão e já estava jorrando sangue, esguichando sangue. E eu perguntei, por que você fez isso? Por que você fez isso? Você me cortou meu pênis. Que... Olha... Aí já era tarde, meu amigo, ela saiu dali da cama correndo, né, seminua, porque ela estava pronta para fazer amor, teoricamente, assim, para inglês ver, né, e ele acreditou, só que ela sai correndo, joga aquilo dentro do vaso sanitário e dá descarga e foi embora, Irineu. Olha só, já pensou, ele? Ela foi meio fria, né, Irineu, você não concorda? Bem fria, é. Foi fria, porque ela planejou o negócio, ela deixou a navalha ali debaixo do travesseiro e começou a acariciar ele e tal, não é? Ele estava excitado, obviamente, ficou com a coisa a ponto de bala, né? Bem forte mesmo, bem rijo, e aí ela fez essa coisa aí, mas ele perdoa, isso que é o mais importante é o perdão, e ele a perdoa, viu, Irineu? É difícil, né? Irineu tá meio assim, ele deve estar imaginando, Deus me livre. Bom, o negócio é não fazer nada errado, viu, gente? Melhor não fazer nada errado pra gente não correr nenhum risco. Mas, Irineu, vamos fazer o certo. E o certo é vir no Mercadão das Pratas, conhecer pratas e chapeados que só o Mercadão tem pelo menor preço do Brasil, Irineu. Exatamente, Eli. Antes, deixa eu mandar um abração aí pra Ângela Matos, eu tava vendo ela aí, saudades dela. E ela não deve esquecer também da Xanda, que ajudou muito ela, viu? Foi a Xanda que fez eu conhecer ela e para que o Mercadão, para que a Ângela falasse do Mercadão das Pratas. Ah, então a Xanda também teve a ver com a vida da Ângela, né? E teve uma participação muito grande, porque eu via o apoio, a ajuda que a Xanda dava pra ela, viu? Olha ela, só. O Felipe, o Paulo, né? E a Ângela. O Paulo Eugênio também, né, Irineu? O Paulo Eugênio também, né? Paulo Eugênio muito, ajudou muito ela. Puxa, e a Ângela também falou muito do Mercadão das Pratas já. Que bacana. A Ângela, assim, ela, como ele Correia, como Zé Bétio, ela também, o pessoal gostava muito dela vir aqui no Mercadão. Olha, assim como ele Correia. Ela tava falando também do abaixo-assinado, o Mercadão, há 31 anos atrás, fez o abaixo-assinado também da Daniela Pérez. Olha só, a gente, inclusive, não sei se você lembra, Irineu, nós, quando fechamos 1 milhão de assinaturas, nós fizemos um show com Zezé de Camargo e Luciano. Olha aí, Irineu. Olha só, quem é? Olha quem tá aqui na foto, acharam a foto. Olha, Eli Correia, Glória Pérez, aquela moça, puxa, qual é o nome dela, gente? Glória Pérez, aqui tá o Fazando, Vitor Fazando, Aqui nós temos o Raul Gazola aqui. É, como é que chama essa moça? Ela tem uns olhinhos. Ela foi a Ju Amarruá. Ela foi a Ju Amarruá. Quem é que lembra da Ju Amarruá? Hã? Não, Cristiane Oliveira? Cristiane, né? Olha a foto aqui. Rapaz, eu tava novo, viu? rapaz, eu tava bem novinho, viu, cara? Olha só as assinaturas. Olha a pilha de assinatura. Quem tá nos assistindo, tá vendo as pilhas de assinatura que nós conseguimos através do rádio. Olha aqui, num grande movimento em São Paulo, nós alcançamos, levamos 1 milhão de assinaturas e com isso nós tivemos condições de exigir que o Congresso Nacional desse abertura a uma lei que viria depois culminar com Maria da Penha, tal, contra as agressões à mulher. Isso é muito bacana e faz parte da história, Irineu. Exatamente, ele correu. Ô, Eli, só uma curiosidade, quem era o presidente na época? Itamar Franco. Itamar Franco. Olha só. E aqui nós temos, Candinho, aquele presidente do Congresso, como é que chama ele? É Eunício Oliveira, não, né? Eunício Oliveira, né? Nós entregamos para o presidente do Congresso. Aqui do lado é outra atriz, Candinho. Quem é essa outra atriz aqui? A Rosa Maria Murtinho. Ah, Rosa Maria Murtinho também foi lá com a gente. Olha, dos artistas todos. Ali, você lembra daquele primeiro artista ali que tá ali logo atrás de mim? Mas ele era famoso, eu não vou me lembrar o nome dele agora. É que o pessoal ficou meio fora do ar agora, e o Raul Gazola tá aqui bem, ó, entre o Eunício Oliveira e a Cristiane Oliveira. Então tá aqui o Raul Gazola. Aqui a Maria Murtinho, tá aqui a Glória Pérez, Eli Correia, aquele outro ator lá que eu me esqueci o nome, e o Vitor Fazano no canto. Olha como o Vitor Fazano é alto. Então, gente, foi um momento assim histórico, quando nós, olha, as pilhas de assinaturas que nós conseguimos, e o Mercadão também participou na época, né? A gente acabou envolvendo um monte de gente, e o Mercadão também participou. Olha, foi muito, muito, muito, até agradeço a Ângela de ter lembrado esse momento, de ter lembrado esse fato. Um fato histórico, um fato que faz parte da história do Brasil. Esse 1 milhão de assinaturas, quando nós encerramos aquele 1 milhão de assinaturas, fizemos um show no AMB com Zezé de Camargo e Luciano. E em seguida, fomos para Brasília e aí começou todo um processo que culminaria mais tarde com a Lei Maria da Penha para punir exemplarmente todo aquele e toda aquela que agrida uma mulher. Infelizmente, possa até matar uma mulher. Só que, Irineu, apesar de tudo, os crimes contra a mulher continuam, infelizmente. Esses covardes, sinceramente, não aprendem, continuam agredindo a mulher, continuam matando, infelizmente, a mulher, mas isso uma hora vai ter que acabar. A mulher vai ter que ser respeitada como precisa ser, como deve ser, e não agredida nem moralmente, fisicamente e muito menos ser morta. Olha, que já faz tempo que a gente fez isso, e infelizmente os crimes contra a mulher continuam. Infelizmente. Mas Irineu, falando em mulher, vamos falar do Mercadão, onde a mulher, ali sim, no Mercadão das Pratas, ela é querida, ela é amada, ela é respeitada. Exatamente, Eli, aqui no Mercadão a mulher é respeitada, a mulher é real, o que você falou, é amada, é uma pessoa bem sucedida na vida, é uma pessoa que gosta de ficar bonita, gosta de ficar elegante, é as pessoas que procuram o Mercadão das Pratas, Eli Correa. Quantas e quanta gente nesse ano de 2023 que está se encerrando não ganhou muito dinheiro, sabe? Então, outras assim, que é solteira, veio aqui, ficou bonita, arrumou um namorado, ou até casamento, assim, usando as joias do Mercadão das Pratas, ele. Então, pô, o Mercadão é um orgulho em poder homenagear as mulheres dessa forma, ele Correa. Pessoal, 2024... Quem não conhece, vem conhecer o Mercadão das Pratas, vem ver quanta coisa bonita, quanta coisa linda, vem ganhar dinheiro, começa a revender joias do Mercadão das Pratas, começa a ter uma vida independente, não vai depender mais de marido, de filho, de irmão, não, dependa de você própria, ganhe seu próprio dinheiro. Revenda joias do Mercadão das Pratas, Eli Correia. É isso aí, o endereço do Mercadão para todo mundo vir ainda nesse finalzinho de 2023 e agendar 2024, Mercadão das Pratas está na minha agenda, Irineu. Exatamente, Eli, para chegar aqui no Mercadão é facinho, facinho. Pega o metrô ou o trem, desce na estação Tatuapé. Passando as catracas, sai pelo lado esquerdo, desce a primeira escada, está bem em frente à loja, na rua Catiguá, 529. E o telefone é o 2295-1000. Mercadão das Pratas! Irineu, 2024 é o ano de quem? É o ano do Mercadão das Pratas! Aí! Tchau, Eli! Tchau, gente! Tchau, Irineu! É, gente, os homens precisam aprender a respeitar mais as mulheres. Mulher não é saco de pancada, não. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher. Barro de que você foi gerada. Me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada. Jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Sou forte, mas não chego aos seus pés, mulher. Meio-dia 54, e por falar em mulher, ela está na nossa escuta. Já já, daqui a pouquinho, 12h54. A número 1 do seu coração. Capital. No Facebook, no WhatsApp, no seu rádio. Saudade. Capital FM. Nas ruas da capital. Oferecimento Beleza Bets. Saque rápido e depósito fácil é beleza. Aposte em várias opções de esportes em nosso site, BLZ Bets. Falo do sistema Anchieta Imigrantes. Quem pretende agora sair da capital em direção ao litoral para aproveitar o calor desta quinta-feira, a rodovia Anchieta é a melhor opção, apesar de congestionada do 25 ao 33. A Imigrantes travada com excesso de veículos para o litoral do 25 ao 53. Do litoral para a capital paulista, Imigrantes congestionada do 54 ao 50, a Anchieta congestionada do 56 ao 46. Lembrando, operação descida em vigor hoje até a meia-noite. Beleza Bet, saque rápido e depósito fácil é beleza. Aposte em várias opções de esportes em nosso site, BLZ Bets. Capital conectada com o mundo, ligada em você. Acesse www.capitalcomvocê.com.br. A minha rádio na internet. E atenção! Você que está passando por problemas em sua vida, problemas amorosos, financeiros, profissionais e saúde, ou se você quiser ajudar alguém que ama e que está passando por esses problemas, entre em contato com Patrícia Vidente, pois a Patrícia, há mais de 20 anos, vem ajudando as pessoas a se libertarem de toda inveja, embaraços e atrapalhos que estejam enfrentando. Ligue agora, 3313-4298, prefixo 11, 3313-4298, agende sua consulta, 11, 3313-4298, esse número também é o WhatsApp, 11 3313 4298. Seja qual for o seu problema, ligue agora Patrícia Vidente. Capital 77.5 FM. Ministério da Cultura e Bradesco Seguros apresentam Cinderela, no Teatro Liberdade. Uma superprodução musical com muitos efeitos especiais. Traga sua família para viver momentos únicos de magia. Curta temporada, a partir de 6 de janeiro. Garanta seu ingresso na bilheteria do teatro ou no site da Simpla. Lei Federal de Incentivo à Cultura, realização Black and Red Gepeto Produções e Ministério da Cultura, União e Reconstrução. Apoio Rádio Capital. Todo mundo ouvindo. Capital FM. Eli Correa. É alegria. Conectado com a alegria. Meio-dia 57. E por falar em mulher, ela, a mulher do ano. A mulher que está sendo já chamada como a mulher do ano, gente. A mulher do ano. Porque agora é hora de apresentar os 10 maiores sucessos, os 10 maiores filmes. Ela está como a mulher do ano no que diz respeito a emagrecimento, com o seu super kit Moro Seca. Quem está falando aqui é Josefa. Olha, comprei o kit, tô tomando, eu tava com 70, acho que era 72 quilos. Eu agora emagreci, tô com 60 quilos ou menos. Tô com minha cintura muito bonita, tô me sentindo muito bem, tô outra Josefa, entendeu? Tô gostando muito, muito, muito mesmo, tá? Eu agradeço a vocês, tá? Um beijo, um abraço. Tô amando. Tô amando. Ô, minha amiga, olha, é gostoso ouvir um depoimento desse. É a consagração no final de um ano de um produto que marca a época no Brasil. Moro Seca, amadinha. Boa tarde, meu príncipe lindo. Boa tarde, equipe da Rádio Capital, amadinhas e amadinhos do meu coração. É isso mesmo, Eli Correia. É o ápice do nosso reconhecimento, do nosso esforço. Chegamos no topo mesmo, graças a Deus e as amadinhas que prestigiam a gente. E se não fosse vocês, né, a gente não teria esse sucesso todo, porque vocês são maravilhosos, todos os locutores, sabe, ajudam a gente, falam com uma, de coração do nosso produto, então vocês passam muita credibilidade e a gente não, eu não tenho palavras, nem eu, nem minha filha, para agradecer vocês. Eli, você é uma pessoa ímpar, um ser humano maravilhoso, você é a Cíntia, vocês sabem que vocês fazem parte, né, uma grande parte do nosso sucesso. Eu agradeço você de coração, Eli. Então agora, mais do que nunca, o povo, você já viu que agradece. Quem conhece, quem já fez uso, quem emagreceu, agradece você totalmente. Para que nesse finalzinho de ano e 2024 as pessoas possam ter mais saúde, porque na verdade não se fala em emagrecer para ficar mais bonito ou coisa parecida, porque as pessoas são lindas, as pessoas são maravilhosas como elas são, mas se elas emagrecerem, elas terão mais saúde, serão mais saudáveis, poderão viver muito mais ainda, porque com saúde você vive melhor e vive mais. Por isso a importância de se emagrecer, por isso a importância de Moro Seca, amadinha. Isso mesmo, ele falou tudo. Hoje em dia, a gordura, principalmente a gordura mórbida, tá sim um índice de mortalidade muito grande, como você falou também. É, o que traz de doenças é uma coisa inacreditável e o índice está subindo assim assustadoramente desde criança até adulto, muito, Eli Correia. Então, o que a gente faz? Se dedica 24 horas para levar o melhor para dentro da sua casa. Pode ter certeza que aqui você tem procedência, produtos de altíssima qualidade e a garantia, porque eu garanto meu produto, eu garanto emagrecimento, eu garanto que você vai ficar com a sua saúde melhor. Hoje, nessa mega hiper promoção, Eli, vai acabar dia 2 de janeiro a promoção, Eli! Vai acabar! Dia 2 é terça-feira, é isso mesmo? Isso mesmo, vai ser o sorteio do na terça-feira vai terminar a promoção e na quarta-feira, dia 3, quem comprou dia 2 também vai participar do sorteio do panetone trufado da Copenhagen, Eli. Opa! E como é que faz para as pessoas participarem do sorteio? Ah, tem que comprar o kit, né? Comprou o kit para 2 meses, vai levar de brinde mais um pote desse, dessa nossa mega, né? Foi o lançamento do Moro Seca Mais, que vai ajudar demais a diminuir o apetite e a compulsão por doce. Muitos relatos, Eli, de quem está fazendo uso, está estabilizando a diabetes assim num grau maravilhoso. Inclusive a gente tem depoimentos aí até de cartas de médico que já mandaram pra gente também. Estamos sendo aclamados agora como o melhor, o mais eficaz kit emagrecedor do Brasil e talvez aí vão entrar para América Latina, Eli. Então estamos aí no topo da linha, como você falou. Não é verdade? Porque é um kit de procedência. Comprou o primeiro kit, vai levar o Moro Seca de brinde e mais. Pode pagar no cartão de crédito, no débito, no dinheiro, morando em São Paulo, capital, ou morando fora de São Paulo, frete grátis para todo o Brasil, também até dia 31 de dezembro. Hoje, esse kit você pode parcelar em até 12 parcelas de R$31,27, Eli! Sensacional, amadinha, sensacional. Se a pessoa comprar 2 kits... Comprou o primeiro, comprou o segundo, vai levar o terceiro de graça. E olha o cestão da Lalaí, que estourou todas as vendas. Nenhum kit até agora bateu recorde como esse do cestão da Lalá. Você, além de você pagar 4 meses, você vai receber 6 meses de tratamento e mais 3 pacotes desse chá detox seca barriga e mais 1 pote do sem gordura. E mais, 1 pote do Moro Seca Mais e o colágeno hidrolisado com vitamina C e ácido hialurônico. Vai eliminar peso, não vai voltar a engordar e ainda por cima vai ficar mais jovem, sem ruguinha e sem mancha no rosto e nas mãos. Tudo isso, Eli Correia, tudo isso, esse cestão da Lalá, que não vai ter mais o cestão da Lalá nesse preço e nem nesse conteúdo, por apenas 12 parcelinhas de R$59,37, Eli! Sensacional, amadinha, maravilha! Os telefones para todo mundo ligar e aproveitar. Dia 2, confirmado, confirmadíssimo. Atenção, termina o cestão da Lalá, acaba a super promoção Moro Seca. Dia 2, terça-feira, acabou! Por favor, os telefones, amadinha. 011-4112-8683, 4112-8683, ou pelo WhatsApp 981-18-0021, 981-18-0021, 981-18-0021. Corre, amadinha, não fica sem a oportunidade de você fazer uso desse kit sensacional, imperdível. Venha, compre e venha ser feliz! Moro Seca, a promoção tá terminando dia 2, terça-feira, acabou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Essa música é gospel, né? Sara Beatriz, a número 10 do ano, gente. Com Todavia Me Alegrarei. Que seja a situação, o controle ainda está. Sara Beatriz com Todavia Me Alegrarei é a 10ª mais tocada do ano. Choro dura uma noite, mas vamos à número 9. Marília Mendonça com Leão, Decretos Reais, isso mesmo? A número 9 do ano, são 13:07, 1:07. Entre as 10 a 9, Marília Mendonça com Leão, Decretos Reais. Nós temos aí? Então faz o teu comercial e aí a gente prepara. São 13:07, 1:07. A melhor capital. WhatsApp. Capital WhatsApp. 11 98334-5777. Participe. Mande sua mensagem. Capital. ZYK 537. 1040 kHz. Sintonize Capital FM 77.5. Acesse nossas redes sociais. Capital com você. Sintonia 77.5. Eu tô ligado. Eli Correa. Eli Correa. Hashtag Eli Correa. Oi, gente. Muito bem, gente. Desculpa, são 13:08, 1:08. Rogério Gama, deu até uma engasgadinha aqui. Desculpem. 1:08, Rogério. 1:08, Eli Correa. Boa tarde aos amigos da Rádio Capital. Nesta tarde de calor, 32 graus, mas que sol, hein? Sol convidativo para na última semana do ano as pessoas pegarem praia. Ah, só lembrando, ele, antes de viajar, se tiver que fazer um serviço no poupa-tempo e nos bancos, faça hoje. Amanhã os bancos e o poupa-tempo não abrem. Hoje é o último dia útil dos bancos. Então aproveita o dia de hoje, apesar que muita gente hoje faz pagamento pelo celular, pelo computador, né? Mas tem muita gente que vai aos bancos também, lotérica, mas essa é uma informação importante. Bom, eu falei do calor, ele, 20 quilômetros de lentidão agora na Imigrantes, hein? Essa lentidão começa ali no pedágio do Planalto e depois continua até o trecho de Serra. Na Anchieta são 8 quilômetros de lentidão. Então, um movimento muito intenso agora em direção ao litoral. A Mogi Bertioga, por exemplo, está parada no trecho de Serra. Demora aí mais de uma hora e meia para chegar ao litoral pela rodovia Mogi Bertioga. Isso que a rodovia foi duplicada. Agora, Eli, você estava falando agora há pouco daquela mulher que cortou o pênis do marido. Eu estava apurando aqui com o advogado dela, também com o delegado que está acompanhando o caso. A situação dela é complicada, viu, Eli? É mesmo, é? É, porque é o seguinte, o advogado dela me passou que ela jamais agiu com a intenção de matar, confiou desde o início na justiça, né? Já que ela se apresentou espontaneamente, foi indiciada por homicídio qualificado, estando o advogado agora trabalhando pela liberdade dela. É, porém, o pedido de liberdade não foi aceito pelo juiz de primeiro grau, foi levado o pedido para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que também não aceitou. Olha. E agora o pedido está no Supremo Tribunal de Justiça lá em Brasília, viu, Eli Correa? Puxa, a situação dela vai se complicando cada vez mais, hein? É, porque o homem poderia até ter morrido de tanto sangrar, né? É, e houve um corte de um órgão, né? Então, quer dizer, a situação dela é bem complicada. E outra coisa, como envolve uma menina de 15 anos, menor de idade, o caso corre em segredo de justiça. E agora, a família do rapaz que perdeu o pênis está tentando fazer uma vaquinha para ajudá-lo a ter um implante, né? Agora, uma coisa, viu, Rogério? Ele perdoou a mulher, hein? Ele perdoou a mulher. Perdoou. Denise Oliveira, o que você acha do perdão da mulher? Aliás, o perdão dele em relação à mulher. Do homem em relação à mulher? Talvez ele tenha perdoado porque ela agiu assim em consequência de uma atitude errada dele. É. Então, talvez ele se colocou no lugar dela e como ele tá bem, né? Não morreu. Não teve bem, não tá, mas consequências mais graves, talvez ele tenha perdoado. Não, consequência grave sentido. Teve, pelo amor de Deus. mais grave, o que podia ser mais grave? Só se ele morresse, porque olha, eu vou dizer uma coisa. Gente, são 13:11, o Irineu ficou na dúvida se ele perdoava. Ou não. O Irineu falou, não sei. A situação toda aí é muito complicada. Nossa você senhora. Pegar o seu marido com uma sobrinha de 15 anos. Você ter toda... A gente até comentou aqui, ela meio que planejou, arquitetou toda essa vingança. E aí o marido, nesse estado, agora ele perdoa. Então a situação inclusive, é toda complicada. Inclusive, ela fazendo carinho nele para deixá-lo bem excitado. Quer dizer, ele estava ciente que ia para os finalmente. Ter uma relação, só que aí, né, foi quando ela pega então a navalha e crau. Rapaz do céu. Já pensou, negão? Bom, uma hora, mas ele perdoou. Ele é uma pessoa, pelo menos a gente sente que é de bom coração, né? Perdoou. É que nem a Denise falou. Isso talvez dada a situação em que as coisas aconteceram. As coisas aconteceram. Bom, ela também se entrega. Também a situação é toda cheia de nuances, assim, que a gente não imagina fazer ou acontecer. Você, Rogério. Olha ali, só fazendo uma correção, é Superior Tribunal de Justiça. E um detalhe, eles não estavam juntos há muito tempo não, é em torno de 2 anos que eles viviam juntos, esse casal, viu, ele correu. Bom, o problema é que agora o caso ficou sério para ele e para ela, né? Para os dois, para o casal, a coisa tá feia mesmo para os dois. Bom, 1h12, já você volta com mais informações, Rogério, porque nesse momento nós temos a Denise, né, meu amigo? Toda tarde, informação com Denise Oliveira. Denise, qual é a sua informação? O Rogério falou que hoje é o último dia útil, né, das agências bancárias aí no atendimento, e hoje também termina o prazo para os trabalhadores sacar o abono salarial de 2023. O benefício no valor de até um salário mínimo é concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aí aos requisitos do programa. Então tem direito ao benefício funcionários da iniciativa privada e servidores públicos que trabalharam durante no mínimo aí 30 dias em 2021 e recebem até 2 salários mínimos por mês. Então, hoje é o último dia. Se não sacar hoje, Eli, aí essa grana vai pro fundo de amparo ao trabalhador. Tem que sacar hoje, gente. Então, se não sacar hoje, como diz na gíria, já era. Então, se você tá na dúvida, se sacou, se tem, se não tem, dá para consultar no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. É só acessar o sistema com o número do CPF e a senha aí utilizada no portal gov.br. Então hoje é o último dia, e para quem sacou e tá tudo ok, já tem o cronograma do próximo ano. Então a partir de 15 de fevereiro é o prazo para sacar o PIS/PASEP de 2024. Muito bem, essa foi Denise Oliveira. Mas amanhã a gente tá junto aí. Amanhã, né? Tamo junto. Tamo junto é o programa, né, Dodô? Que vem antes. Tamo junto aqui toda tarde. Toda tarde, informação com Denise Oliveira. Tá todo mundo ouvindo. Capital FM. Música, alegria. Aumente o volume. Se ligue no som. O homem sorriso do rádio. Ele correu. Estamos a 10ª mais do ano, Sara Beatriz, com Todavia Me Alegrarei. Você vai ouvir a 9 agora. Mesmo ela já morrendo, já morreu já há 3 anos, mais ou menos, né? Ela ainda continua fazendo sucesso, hein? O sol da manhã antes de chover, seu vampiro de filmes pastelão. Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão. Sei que você me entende bem. Você foge quando namora. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa. Tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca, minha mulher menina. Me ensina a ser vida louca. Teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca. Renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa, menina. Mas quem vai nos julgar? Marília Mendonça, Leão, olha gente, então a décima foi Sara Beatriz com Todavia Me Alegrarei e Marília Mendonça com Leão, foi a 9ª. E nós daqui a pouquinho mostraremos pra você a 8ª, viu? A 8ª, depois o 7º, o 6º, vamos até o 1º, tá legal? Então, gente, são 13h16 e eu quero falar enquanto isso sobre Carolina Moro, gente. A nossa querida doutora Carolina Moro. Olha, final de ano, hoje é dia 28, temos ainda amanhã, sexta-feira 29, temos o sábado, dia 30, e o dia 31, que é domingo, né? E temos ainda na segunda-feira, aí já o novo ano. Bom, novo ano, vida nova. Você pode estar se olhando e dizendo, eu preciso fazer agora, já em 2024, no comecinho do ano, um reparinho aqui, um outro reparo ali, eu quero mexer no nariz, quero mexer nos meus lábios, quero mexer na minha sobrancelha, na minha testa, que forma aqui uma ruga aqui, nesse meu bigode chinês aqui, ou não é? Você, essa papadinha, essa papada, eu quero, preciso tirar isso daqui. Então, gente, secagem de microvasos. Eliminando microvasos, as famosas teias de aranha nas pernas e pés. Botox para tirar as rugas e linhas de expressão. Bioestimulador de colágeno para tratar flacidez e rejuvenescimento. Olha, preenchimento com ácido hialurônico. Aliás, hoje é o grande destaque, né? Moderno da medicina estética é o ácido hialurônico. E muito mais. Você vai ter uma avaliação gratuita, não vai pagar um tostão por isso, preços acessíveis e facilidade no pagamento. Então, amigas, amigas, amigos também, porque a gente não pode falar só para as mulheres. Hoje os homens também estão vaidosos e cuidadosos. Então, venham conhecer a doutora Carolina Moro. Você pode tanto ligar, telefonar, agendar uma visita, como você pode ir no Instagram e ver lá muitos antes e depois, antes e depois, antes e depois. Você vai ver dezenas de pessoas antes e depois dos procedimentos. Olha, avaliação gratuita, preços acessíveis e facilidade no pagamento. Todos os ouvintes da Rádio Capital, do nosso programa, vão ter uma facilidade muito grande para pagar. Preços acessíveis, uma avaliação gratuita. Doutora Carolina Moro. O telefone é 011-96946-4187. 96946-4187. Se você quer no Instagram, é DRA, Doutora Carolina Moro, M-O-R-O, Doutora Carolina Moro. Esse é o Instagram. É bom que você vá lá e veja todo o trabalho que a doutora faz, o antes e depois de tantas pessoas, para você ver o trabalho perfeito. É uma doutora, gente, que tem respeito por você, tem carinho por você, tem competência. É muito importante que você venha fazer todos os seus procedimentos de beleza na Clínica de Estética Doutora Carolina Moro. Eu vou repetir o telefone. Olha, liga hoje, agenda para hoje mesmo ou para amanhã, sexta-feira, ou agenda já para os primeiros dias do ano novo, mas venha fazer um procedimento, venha fazer um embelezamento a mais em você com os procedimentos da doutora Carolina Moro. 96946-4187. Curta nossa fanpage. facebook.com/capital com você. Fanpage. Eli Correa. Oi, gente! Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Essa é a oitava do ano, hein? Oitava do ano, voando pro Pará. Eu vou tomar um tacacá. Oi, gente! Oi, gente, é a Joelma. Entre os 10 destaques do ano, 10º, Sara Beatriz, todavia me alegrarei. 9º, Marília Mendonça, Leão. E o 8º, Joelma, voando pro Pará. Ficar bem à vontade, fazer o que quiser e matar minha saudade da pupunha com café. Eu vou na estação das docas, vou ver o reparo no estádio, vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar. Eu vou lá no Mangão das Garças, vou no Forte do Presépio e depois do Ponte do Açaí eu quero me divertir. Eu vou tomar um tacacá, dançar, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Eu vou tomar um tacacá. Olha, essa música tá fazendo tanto sucesso que até no Japão gravaram. Olha, veja só, veja só. Tacacá em japonês. Quando tacacá o nome do dance party, tanoshimu na. Tate para ni tsuitara, 休暇になったバラに飛んでこう味覚磨きにベルフェズに行こう快適に過ごしてやりたいことするコーヒーとププニャの恋しさ忘れゆこうドクステーションに行こうヘッパのシャイミルド友達に夜に出て身を投げる行こう漫画の傘に行こうコタの砦に野菜のポイントなどは楽しみたいの Muito bom, é a japonesinha cantando em japonês. Tomar um tacacá. Eita vida, legal. Bom, vamos agora ao oitavo, não, sétimo, né? Vamos ao sétimo, às 13 horas e 22, gente. O sétimo destaque do ano. Nós já mostramos o décimo, o nono, o oitavo, e esse é o sétimo. Gustavo Mioto. Gustavo Mioto. Quando eu nasci.Meus pais disseram pra eu ser forte Que Deus não dá Peso que eu não suporte carregar Na vida a gente tem que aprender a se virar Se a minha carne for fraca, a fé nunca será Eu não sou perfeito e nem tento serEu só tô buscando minha melhor versão Pra quando lá no céu precisarem de mim Aqui vou ter cumprido a minha missão Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quem me ama sempre se orgulhar de mim E pra você me ouvindo eu ser a inspiração Na vida a gente tem que aprender a se virar Se a minha carne for fraca, a fé nunca será Gustavo Mioto e melhor versão, minha melhor versão Último destaque do ano Quando eu nasciMeus pais disseram pra eu ser forte Que Deus não dá Você gosta dessa música, Camila? Olha, eu não conhecia não Tô meio desatualizada ali Sétimo lugar do ano Gustavo Mioto, Camila Melhor versão Se a minha carne for fraca, a fé nunca será Eu não sou perfeito e nem tento serEu só tô buscando minha melhor versão Pra quando lá do céu precisarem de mim Aqui vou ter cumprido a minha missão Eu não sou perfeito e nem tento ser Você tenta ser perfeita, Camila? A gente tenta, eu tento, Eli Mas não consigo, não Não consegue, não E pra você me ouvir, eu sei Eu não sou perfeito e nem tento serEu só tô buscando minha melhor versão Você sempre busca a sua melhor versão, Camila? Eu busco, Eli E a tua melhor versão é de amar o próximo É de estender a mão pro irmão, pra irmã, é isso? É isso mesmo, Eli Fazer a diferença de alguma forma, né? Fazer o bem sem olhar a quem? Se a minha carne for fraca, fé nunca Se a minha carne for fraca, minha fé não será. São 13 horas e 25. Daqui a pouquinho, o sexto, quinto e o quarto lugares do ano, porque agora nós temos o primeiro lugar no ano. Esse é o primeiro lugar. Atenção, semente de uva. Eita, que recepção, Eli. Olha, Camila, eu quero que você fale sobre semente de uva. É importante, é necessário para a saúde do nosso povo. E por aqui na Rádio Capital, você já conhece a semente de uva premium da Qualinatos, não é mesmo? Afinal, são quase 8 anos falando diariamente dela para você. Tratamento 100% natural, que também é conhecida como faxineira do sangue, porque promove uma verdadeira limpeza em nosso organismo, eliminando impurezas, toxinas prejudiciais. Ajuda você que está com colesterol ruim alto, você que tem diabetes ou pressão alta e ainda é grande aliada ativada no sistema imunológico, aumentando as células de defesa. Você já sabe onde encontrar a semente de uva prêmio? Eu te conto, no nosso site qualinatos.com.br ou em nossa central de atendimento 3181-7477. 3181-7477. Ah, tem também o nosso WhatsApp 94582-5732. Peça agora semente de uva prêmio da Qualinatos. Peça agora semente de uva da Qualinatos, Camila. Tem que pedir ali, tem que correr pra se cuidar, ficar saudável, e não é impossível. E agora que nós vamos entrar em 2024, contagem regressiva, ontem, né, Eli, eu fui pra igreja, fui ministrada, e uma palavra que foi bem bacana, foco. Quantas vezes a gente perde o foco, né, principalmente na saúde, na vida financeira, ou em algum curso que você vai fazer, e acabamos vivendo aí sem uma perspectiva, né? Então a gente precisa focar. E hoje eu faço um convite aos nossos ouvintes para focar na saúde, focar na qualidade de vida, numa melhora, né, tanto da sua alimentação quanto de uma atividade física. E a semente de uva, ela auxilia a você ter uma melhora rápida em questão da sua saúde, limpando os seus vasos sanguíneos, tirando a retenção de líquido, desinflamando o seu corpo, que é um primeiro processo para um emagrecimento, para melhoria de uma doença nas articulações, para melhoria de doenças cardiovasculares. Então, não perca tempo. Liga para cá, a gente passa todos os detalhes, tira suas dúvidas e ainda tem promoção maravilhosa, né, Eli? Exatamente. A promoção maravilhosa, qual é? Olha, eu tô deixando aqui os 10%, que nessa semana nós conversamos bastante. Estamos estendendo agora, né, nesse fim de ano. Então ligou, falou o nome do Eli ou da Cíntia, da Capital, garante os 10% de desconto, tem o pagamento para fevereiro no boleto, sem juros, no carnezinho parcelado, sem burocracia, ligou, faz o cadastro, marca, já entrega para amanhã, recebe tudo bonitinho e ainda tem presente. Hoje eu vou deixar um presente bem bacana aqui, que é um mês do tratamento aí do chia, cártamo e coco, o seca barriga. Então, para quem está no foco de ter uma boa alimentação, não exagerar aí nesse fim de ano, ou colocar tudo em dia depois da exagerada, né, Eli? Então, tem o seca barriga de presente que vai com óleo de chia, que dá saciedade, melhora do funcionamento intestinal, auxilia também na aceleração do metabolismo e também auxilia numa queima de gordura maior abdominal devido ao óleo de coco. Então, não perca a oportunidade. Ligou, garante esse presentão, os 10% e o pagamento para fevereiro, Eli. Então, só falta mais uma vez o telefone semente de uva da Qualinatos, Camila. O DDD é o 11-3181-7477. 3181-7477. E você tem também o WhatsApp. A gente manda foto dos produtos, conversa aos pouquinhos. 945-82-5732. 945-82-5732, Eli. Então tá aí, gente. 3181-7477. É o fixo. O celular, aliás, o WhatsApp é 945-82-5732. Minha amiga Camila, até amanhã, parabéns pela promoção e parabéns a todos que nesse momento estão ligando, adquirindo, comprando semente de uva. É cuidar da saúde, é cuidar do seu maior bem, a saúde. Semente de uva é Qualinatos. Se é da Qualinatos, é de qualidade. 3181-7477. Onde você estiver, Capital FM 77.5. Atenção, senhores passageiros do voo AM1040 do Boeing 77.5 FM. Se preparem que todos os domingos às 10 horas embarcamos com destino ao Japão. Conheceremos a cultura, a culinária e muitas curiosidades. Já estou com as suas passagens em mãos. Capital.